Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Bem-vindos sejam a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos hoje iniciar uma edição dedicada à música mais calma. Mas não é o Serenamente, nem tampouco o R.E.M. da Antena Web. A nossa intervenção, aliás, o meu número de intervenções hoje será mais curto. 3. O nosso programa terá uma duração mais ou menos normal, de 25 minutos. Vamos começar com o pianista Michel Camilo, brasileiro, que nos traz Hello and Goodbye. Uma belíssima interpretação que é ao piano para escutarmos nos próximos minutos. É com ele que vamos abrir o nosso Nota 7 de hoje, dia 16 de abril de 2011. Vamos à música. Thank you. Seguimos agora para um tema, digamos, mais profundo e para um instrumento diferente. Michael Bloomfield traz-nos When I Need You. O tema original cantado, ou a versão original cantada, pertence a Leo Sayer. Mas aqui vamos ouvir este guitarrista que às vezes parece mesmo o Santana. Vamos ouvir Michael Bloomfield com este When I Need You. E é este o segundo tema, o penúltimo, ou melhor, o último, antes da minha última intervenção. Thank you. E é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Nota 7. Agora segue-se o momento mais profundo deste espaço radiofónico, que hoje assinala a sua edição número 71. Mike Rowland é um nome conhecido na música de relaxamento e também de música médica. Música médica, para quem não sabe, é música de relaxamento cientificamente aprovada, digamos assim. Sons e vibrações que, em certos casos, ajudam a melhorias do corpo e também da mente, mas do corpo é uma ciência mais exata. Vamos ficar com The Fairy Ring, a parte 1, que tem uma duração de cerca de 12 minutos. É com ela que vamos fechar mais uma edição de Nota 7. Inicia-se, dentro de algum tempo, Top 40 Brasil. Da minha parte é tudo. Amanhã cá nos voltamos a encontrar para mais um momento radiofónico.